nosso é tão igual. Mas você diz pior é ter que ficar nesse quarto guardado com esse imenso quadro na parede que mofou. Ah, eu já estou há tanto tempo, quase meia hora, e esse bumbo na cabeça quase me matou. Se eu voltar, se eu voltar pro meu país, quero vir bem devagar e aprender como se diz. Tão cedo eu quero samba, eu quero bola, eu quero mamãe só pra menina. Eu quero lua, quero te ventar, só pra te ver bem, bem devagar. Se eu voltar pro meu país, depois de uma noite inteira de som, acredite que sempre fui de querer o seu estranho amor. E nesse tempo todo, todo mundo nunca esteve, nunca parou. Ah, essa minha garganta seca, não se esqueça da cachaça que você deixou. Mas se eu voltar pro meu país, quero vir bem devagar e aprender como se diz. Tão cedo eu quero samba, eu quero bola, eu quero mamãe e taranera. Quero lua, quero te inventar, só mais te ver bem, bem devagar. Se eu voltar pro meu de uma noite inteira de som, acredite que sempre fui de querer.